Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. ZYI 771, 780 kHz. AM e ZYD 257, FM 90,3 MHz. Rádio Jornal do Comércio. Emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Quando você ouve essa música, você já sabe o que vem por aí, né? Quem mandou, mandou. Quem não mandou, infelizmente não pode mandar mais. Pelo menos no que diz respeito a essa promoção. Por enquanto, né? Chegou a hora de anunciar o ganhador do último ovo de Páscoa gigante. Gigante. 2 quilos de chocolate. Esse é o último, tá certo? Então, outras promoções vão acontecer mais pra frente, mas para essa promoção, terminou. Vamos ouvir o áudio do concorrente agora? Vamos ouvir. A Rádio Jornal é líder de audiência porque tem a informação precisa e atualizada. Ela é completa, ela é a notícia inteira na sua mão. É disso que o povo gosta. A Rádio Jornal é mais transformação e evolução. Olha só, José Fernandes, cheio de estilo, leva jeito pro negócio, parece um locutor, né? Pois é, parabéns, José Fernandes, você pode buscar o seu ovo de Páscoa gigante aqui na Rádio Jornal até amanhã, hein? Até amanhã, quinta-feira, dentro do horário comercial. A Rádio Jornal, além de líder, também dá presentes aos seus ouvintes. A nossa ação de Páscoa acabou hoje. Obrigado a todo mundo que participou. Mas fique atento, fique ligado, porque em breve teremos mais novidades para vocês. Rádio Jornal é daqui, é do mundo, é completa. Por um momento a sua luta em glória, deixa de lado os pensamentos pecaminosos, a perseguição desenfreada dos homens contra os próprios homens e contempla na paz da natureza uma sombra pálida do olhar de Maria. Nos templos, nas ruas e nos campos, as preces brotam espontâneas de todos os lábios. Esta é a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. Nós vos suplicamos, Maria, que olheis por nós, vossos filhos ingratos. Dai-nos a graça do arrependimento e a vossa bênção materna. Porém, mais do que nós, Maria, outros necessitam do vosso apoio nesta hora. Os que morrem de necessidade, os que blasfemam, os que não creem. Iluminai-os, Virgem Santíssima. Vós que fizestes os homens semelhantes a Deus, porque foste mãe de Jesus, olhai para os que perderam a fé. Protegei-os, deslumbrai-os como um relâmpago aos olhos de Paulo. Lembrai-vos deles nesta hora, Maria, e sede para todo sempre louvada e bendita. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pernambuco falando para o mundo. ZYI 771, 780 kHz, AM e ZYD 257, FM 90,3 MHz. Rádio Jornal do Comércio, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital. Os craques do Scratch com você. Outro show de bola. Dezoito horas, quatro minutos. Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. Edinaldo Santos. Boa noite na capital pernambucana e o Bola Rolando está no ar. Bola Rolando, a mais completa resenha esportiva do rádio pernambucano. Atenção para as principais manchetes do programa de hoje. Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. ZYD 257, FM 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil.